bonita, não sei te explicar. Eu tenho tantas coisas para te dizer. Eu tenho muitas coisas, quero te falar. São coisas que estão dentro do meu peito. Dentro do meu peito. São coisas que preciso me desabafar. Que estão dentro.